Eu Lima. Torre Salvador, uma boa noite, Chanel 6224, pronto, para ficar da um lugar. Sou Isadora Mateu, 6224. É Mateu Anderson. Livre decolagem aqui, Tango. Vento 100 graus, 10 mais. O 6224, livre a decolagem, vento 1, 20 graus, 109. Livre decolagem, Chanel 6224. Papá Romeu Lima, já no solo controlado, 43. Romeu Lima, seu solo, considere as 45, observe a sinalização da parte 3. Está procurando o balizador, senhor, o Papá Romeu Lima. É afirmativo, normalmente é aí nessa posição mesmo, aí logo no início do pátio. Aguarde até que se posicione, ok? Ok, então, eu aguardo. Romeu Lima. Então, decola os 4.000, controle 208. Decola 8. 6224, decola os 4.000, controle 208. Confia a frequência de controle, eu chamei 6224. Eu estou com controle 208. 208, boa noite, 6224. Estabilizando meu curso localizador, Oxa 6313. Chanel 6313, complete aproximação LS, chame a torre de Salvador em 1-1-8, decimal 9-5. Completa aproximação com a torre em 18-9-5, Chanel 6313, até já. Controle Salvador, Chanel 6224, na saída FUCA. Boa noite. Boa noite, Chanel 6224, contato radar regulagem, tudo mantendo 90, seja FUCA. Subindo, nível 190, Chanel 6224. Whisky and Tango. É o foco da sua. Contato para andar cruzando 1500 pés, tubo 140, saída coral. 140, coral. A 10, Oxa 63, 13, reportará com o embaixado chegado. Torre Salvador, muito boa noite, é o gol 9074, aproximando do ponto de espera da 90, pronto para decolar. Ok, ciente, mantém o ponto de espera. Manterá o ponto de espera do 9074. Eu peço baixado e checado, já visual com a pista, Ocean 6303. 6303, livre pouso. Livre pouso, 90. Tráfego Rio 5972, já conseguiu alguma coisa para a sala IS? Negativo, comandante. Já pedi para a sala IS retransmitir o plano. Já falei que o 35, eles não têm o plano. Já falei, inclusive, com a central do plano de voz também não tem o plano. Tá difícil hoje, comandante. É, pois é, a nossa empresa está em contato telefone lá e diz que eles estão com o plano. Então alguém está escondendo da gente. Afirmativo, alguém está escolhendo o plano, a gente está aguardando o processamento. Assim que aparecer, eu chamo. Ok, obrigado. Clear final X-ray approach, runway 10. Send to 2,000 feet of emergency at 1010. Comp establish all class course. Course goes 0190. 2,000 feet on the unit 1010. Clear for the localized runway 10. Meia 313, solo 51, direito 219, chão. Senhora direita, 1219, ou 63, 63. O 074 autorizado a alinhar e manter. Ali mantém o gol 974 na 10. Salvador, boa noite, Ocean 6303, zona 3, Librou. 6303, Alfa Juliette 04, Portão. Alfa Juliette pro 1504, Ocean 6303. Táxi total 9908, está com 3 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, está alternando o galeão. Gente, táxi em frente, bate 1 no índio, a ponte espera da 90, torre 1895, altímetro 1010. Bate o índio, quando pula 118.95, total 9908. O senhor 63, 13, chama antes da táxi da Juliette. Chama antes da Juliette, ou chama 63, 13. Tá, escutando, obrigado. O número 04 vai coordenar com a equipe de solo. Assim que o tráfego da Ocha, né, parquear à esquerda no portão 04, autorizado o chamatório. Assim, após o parqueamento do Ocha 04, está livre posicionamento. 04. 4-5-0-1-2-6-8-5. A primária 1-2-5-4-5. 1-2-5-4-5, Ocha 6-2-2-4. Cópia. Tá na escuta, o Rio? Afirmativo, Rio 5972, autorizado. Galeão 400 da El, Bideb, perigo 50. Asa após Alfa Delta Alfa 1 Alfa. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bideb. Controle 1208, aciona 5540. Aprovado o Galeão 400, Israel, Israel, Lida, Bideb, 1950, Ata, após cada um na aula, controle 108, 40, agora, capitão 0.3, da ponte para o projeto. No pátio 3 autorizado, em 972, chama para o táxi. Gente, mas está chegando. Juliette 04. Ingressa na Juliette, gate 04, 63, 03. Autorizado a manter total. Autorizado a ganhar e manter total 9908. 74, contato radar da colagem, subir mantenham 360 após 2000 direto letra. Gente, 360 após 3000 pés direto letra. Gente, o Whisky Yankee Tango, plano modificado a partir de agora aos 0055, se mantém 125 em condições visuais. Whisky Yankee Tango, aguardando transferência de comunicações para o controle de Léo. A sanificação desse mantém o 060, chegada à área. Salve Portugal 019, estamos chamando aqui lá. 010. Portugal 019, complete your approach. On out our Salvador Tower on frequency 118, this small 905. We are still continuing the approach. We'll contact tower 11895 at Portugal 019. Tower Salvador at Portugal 019, and muito boa noite. Establish ILS X-ray 1010. Okay, continue the approach, stand by for landing clearance. Continue the approach at Portugal 019. Total confirmo livre pouso, 100, livre decolagem, 100 graus, 100 mais. Sim, Matheus, seu livre decolagem total, 99 de... Salvador, dona Meia, 04 para o táxi. 181 a bordo. Dona Meia, de 3 horas e 27, alterna, recebido. Portugal, clear, surrender, wind, 100 degrees, 8 knots. Clear, surrender, 10, Portugal, 019. Total, decola 58, controle 208. Controle 208, boa noite. Na Guarulhos. 5972, táxi em frente, pátio 1, ponto de espera do 90, torre, o 989, 5 centímetros, 090. Gente, táxi 0090, 2895, 0090. Obrigado pela colaboração, estamos à disposição de vocês. comandante, estamos aqui para isso. 3-0, após cruzar 2 mil pés, vou direto Leda. Matheus, senhor, direto Leda, vou cruzar 2 mil pés, ascensão nível 340, total 9908. Voo no 074, cruzou 120, chame em Recife agora em 125, ONU alternando ONU 3325. Jorge Salvador, boa noite, ONU 604, pode ser da 10, pronto. Gente, o 604, autorizado ali, mantém cabeceira no 0. Ali mantém no 0, 604. Corrigindo, 3600, desça para 3 mil pés, o último trem Salvador, 1010, 1090. Portugal 019 on the ground at 00, leave to the right and call 1219. First on the right, 1219 and report you over 019. Obrigado. Ground airport you over 019, muito boa noite. On airport 019, approved taxi Alpha Juliet Gate 10. No 4, vem um turno 00 graus, 129. Salvador, boa noite, quando meu 04, 302, meu da saída bom. Flow no 604, contato radar, sua para o 370. Saída bom, nível 370, no 604. Número 3, só estou em contato com o centro Recife para pegar o transponder, senhor. Afirmativo, obrigado. ainda não localizou o 509. Web 509, completa final, chame a torre de 295, seu robô. 295, obrigado. Web 509, final da 190. Vicente, forma 3 checado, final 09. Passará. Web 5972, contato radar, suba para o 400. Atenção 400, 5972. Total 9908, chame Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. 251-3325, grande, boa noite. 1-0-0 graus, 1-2 mais. Vivo, 509. Da presente Leda para o 5972, ó. Autorizado Leda, Rio 5972. Obrigado. Voo número 04, suba restrito para o nível 330. 330, voo na 604. 390. Não. É, suba para o 330 restrito, aguardando a coordenação com o Recife. 330 restrito, aguardando. É 313, escuta. Afirmativo, comandante. Eu estou tentando todas as minhas forças falar com o central do plano de voo. Eles não atendem. E o centro de Recife não tem o plano de voo. Eu pedi para ele entrar em contato também com o plano de voo. Quem conseguir falar primeiro, vai pegar o transponder e vai pagar a cópia do carro. Então tá. Estou aguardando o retorno de vocês para entrar em contato com o companheiro. Chame torre 1895, seu composto. 1895, agora. Seu solo aos 08, direito 219, solo. 19. Solo Salvador 5809. Objeto 5809, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, pronto, 5809. 04, chame Recife. Solicitei o nível 390, a frequência 12545 e alternado 12685. 12545, 285, sou Ronda B04, grato, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 3600, chega também, confirma o livre pouso, 100 graus, 100 norte, está 10. Eita, baixado e travado, autorizado o pouso no 3600. O senhor pode me informar se tem alguma DLA nova depois de meia-noite? Confirmando, depois da 0020 Zulu. Com a empresa, eu já falo pra você, eu não tenho conta pra ontem. Sente. Jana Mari, está para 2 mil pés. Ajuste no 090, informe sobre já na final do procedimento. Boa noite, então 3152, identifique, desce para 3 mil pés, pelo ajuste no 090.